Eu quero que você coloque a mão sobre a sua enfermidade. Ou então que você interceda por alguém que está no hospital nessa hora. E eu sei que aonde essa canção chegar, pessoas serão curadas. Essa canção vai atravessar paredes, presídios, hospitais, CTIs, leitos de morte. Sobe pelo ar a oração, toca o coração do Criador, que com suas mãos receberá a minha prece com amor. Suave e seguro Ele mandou anjos para me atender. Do seu trono Ele olhou para mim. Enquanto aguardei o que busquei, pouco a pouco a fé me elevou. A força de crer no meu Senhor trouxe a resposta à oração. Chorava e sorria sem saber que um anjo me cercou, derramou mais uma bênção. Senhor, envia o teu anjo da cura agora, Pai. Envia lá naquele hospital, Senhor. Envia dentro do carro agora, ao lado dessa pessoa que está escutando esse CD. Ô Senhor, envia o teu anjo da cura lá dentro do presídio, Pai. Envia o teu anjo da cura dentro dessa igreja agora, Pai. Ô Senhor, eu declaro cura, cura divina agora. Que o câncer seja curado, que a AIDS seja curada, colunas voltem ao lugar, ossos se endireitem, eu ordeno em nome de Jesus, porque eu creio no poder da oração, porque eu creio no nome de Jesus. Enquanto aguardei o que busquei, pouco a pouco a fé me elevou. A força de crer no meu Senhor trouxe a resposta à oração. Chorava e sorria sem saber que um anjo me cercou, derramou mais uma bênção. A força de crer no meu Senhor trouxe a... Chorava e... Que um anjo me cercou, derramou mais uma bênção. Amém, amém, amém, amém, amém, amém, amém, amém. assim seja, Senhor. Sopra, Espírito de Deus, Espírito Consolador. Ossos secos, recebam vida. Órgãos mortos, recebam vida. Coração, volte a bater, volte a bater, volte a bater. O Senhor está aqui.